quer, viu? Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu mâmulo, viu? Se liga aí! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu mâmulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu mâmulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu mâmulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu mâmulo. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Tu não tem um aparelho na balada. Aí, Lázaro, tu não tem aparelho na balada. Tu não tem aparelho na balada. Que eu amo a cachorrada, porque eu amo a cachorrada. Vai, toma só danada, vai, toma só danada. Tu não tem aparelho na balada. Tu não tem aparelho na balada. Ha ha ha.